Menina bonita, pra onde é que você vai? Menina bonita, pra onde é que você vai? Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar. Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar. Menina bonita, não vá para o mar. Menina bonita, não vá para o mar. Vou me casar com meu lindo amor no fundo do mar. Vou me casar com meu lindo amor no fundo do mar. Nhen, nhen, nhen. É onda que vai. Nhen, nhen, vida que vai, nhen, nhen, não volta ninguém. Ai, nunca mais voltou. Nunca mais, nunca mais. Triste, triste me deixou. Nhen, nhen, nhen. É onda que vai, nhen, nhen, é onda que vem. Nhen, nhen, é a vida que vai, nhen, nhen, não volta ninguém. Menina bonita que foi para o mar. Menina bonita que foi para o mar. Dorme, meu bem, que você também aí é Iemanjá. Dorme, meu bem, que você também. Menina bonita que foi para o mar.